Estimado ouvinte, muito boa tarde, bem-vindo a mais uma edição deste seu nosso programa Desastres Naturais. O nosso assunto hoje tem a ver com a habitação. Mas a habitação é um dos componentes mais críticos de recuperações pós-cheias. As cheias poderão ter completamente destruído ou danificado casas, forçando muitas pessoas deslocadas a procurar abrigo em tendas temporárias, escolas e igrejas. No abrigo de curto prazo, as principais preocupações são a proteção, violência de gênero, a vulnerabilidade dos menores não acompanhados e o risco de doenças relacionadas com água. O reassentamento das populações deslocadas dos centros de alojamento temporário é uma prioridade para o governo. As pessoas deslocadas começam a reconstruir as suas vidas. Eles têm voltado às suas casas nas aldeias de origem ou têm sido reassentados em novos locais demarcados. Nas áreas de restabelecimento, a proteção de serviços de água e saneamento é fundamental, a fim de oferecer as condições mínimas de vida e evitar focos de doenças. Na província de Gaza, as inundações afetaram cerca de 250 mil pessoas e 175.693 deslocados de suas casas. Estima-se que 17 mil a 20 mil famílias foram parcial ou totalmente ficaram casas danificadas e precisam de ser reabilitadas ou reconstruídas em todo o país. Cerca de 10% destas famílias, ou seja, 1.700 a 2.000 famílias, vão precisar de ajuda para reconstruir ou reabilitar as suas casas. O governo criou 23 centros de alojamento temporário. Na província de Gaza, as pessoas deslocadas em abrigos temporários receberam 3 mil cobertores, 12 mil kits de abrigo, 5.793 postes e kits de saneamento, 420 kits de abrigo, incluindo postes e lonas, foram distribuídos para o abrigo de curto prazo. Em março de 2013, havia ainda cerca de 84.664 deslocados que ainda viviam em 19 locais temporários, principalmente em Gaza, Zambézia e Maputo. Até abril de 2013, o governo de Moçambique tinha demarcado 10.663 terrenos, dos quais 8.525 foram distribuídos e apenas 6.605 estão ocupados pelos beneficiários. Em março de 2013, o governo havia demarcado 3.842 lotes do total de 11.150 planeados na província de Gaza. Dos terrenos demarcados, apenas 2.700 foram alocados e 1.437 são ocupados por pessoas deslocadas. Na província da Zambézia, todos os terrenos demarcados, 1.174 estão ocupados. Em 4 de fevereiro, houve 23 oficiais centros de acomodações. Os três principais eram um Xiaklani, com 13.625 famílias, um clube em Macia, com 1.631, e três Xinhacanini, com 1.247 famílias. Com a ajuda da OIM, cerca de 5 mil famílias começaram a reconstruir suas novas vidas em locais permanentes. A OIM distribuiu 4.500 kits solares com carregadores de celular e luzes para reduzir os riscos de segurança nos novos locais de realojamento. Continuamos a trazer este nosso programa, o Desastres Naturais. Entretanto, vamos convidar Bento Mavului, ele que é um dos chefes do bairro Merungabi B, um bairro que nasceu no âmbito das cheias registradas no princípio do ano em curso, aqui na cidade de Xaxai. Portanto, ele vai nos explicar, em termos habitacionais, como estão a viver neste bairro de reassentamento. Orlando não, porque as pessoas entendem como as organizações não governamentais nos ajudaram por tendas, o município também nos ajudou em chapas, só que as pessoas ainda não conseguiram construir porque ainda há falta de outro material, sim. Então este material que falta, quem vai apoiar? O material que está em falta, ainda não sabemos quem vai apoiar, porque ainda não temos conhecimento sobre isso. Sim. Mas quem mais ou menos constrói depois da pessoa ter esse apoio? Há pessoas, temos, tendo em conta que algumas pessoas são senhoras e pessoas que não trabalham, têm tido algum apoio que é para ter a ajuda da construção dessas casas? Bom, até agora ainda não. Só talvez pode haver, mas até agora ainda não. Uhum. Sim. E que condições básicas foram criadas por forma que não haja proliferação de doenças e outros males aqui no vosso bairro, tendo em conta que há muita gente que está a viver aqui quase em conjunto? Bom, em termos disso, a Cruz Vermelha trabalhava conosco, ensinava as pessoas como se cuidar em termos de higiene e tudo, sim. E em caso de doenças, algumas pessoas ficam doentes aqui por causa da água ou por causa de outros cuidados sanitários? Não. Em termos de água, temos aqui água potável. O município nos ajudou muito porque teve uma organização não governamental do Visão Mundial. Então, conseguiram fazer aqui um furo, não é um furo, não. São depósitos, sim, de água potável temos aqui. Agora também estamos a ver energia, também estão a lutar por isso, sim. E vamos entrar para uma época chuvosa daqui a pouco. Estão todas acauteladas as coisas, por forma que as pessoas não venham contrair cólera ou outras doenças? Sim. As pessoas tomam cuidado, são dados cuidados sempre, de poder não haver doenças, malária, cólera. Há sempre esses cuidados e ensinos sobre isso também, sim. Okay. E qual é a última recomendação que gostaria de deixar? A última recomendação que eu gostaria de deixar, pronto, gostaríamos que o governo nos visitasse, não é? Como pai. Embora que o Partido Frelimo está conosco sempre a nos ajudar, a cuidar, não sei o quê, mas pai é pai, não é? Sempre tem que estar ao lado de nós. Sempre, sim. É isso. Ok. Sim. Ceci, tem alguns casos que as pessoas vêm aqui com doença, mais ou menos? Sim, as pessoas vieram aqui com doença, porque partiram de onde vinham, de onde ficavam, para os centros com as doenças crônicas. Agora, chegaram aqui doentes, então perderam a vida, duas pessoas, sim. Mas tendo em conta que ainda não tem hospital, como é que as pessoas, aí quando vocês estão doentes, onde é que são mais ou menos tratados? Aqui temos hospital, ali no Coiso, aqui em Esquelém, porque tínhamos posto médico aqui no reassentamento, então vimos que ali era perto, então estamos a ir ali onde é perto. Mas algumas lições que vocês podem aprender sobre a necessidade de manter saudável durante a recuperação das cheias? Sim, recebemos recomendações tais como higiene, limpeza, não sei o quê, esses cuidados todos recebemos, sim. Era Bento Malvolui dizendo aqui que naquele bairro de reassentamento muitos ainda vivem em tendas. Eu vivo neste bairro de reassentamento. Este terreno tive graças às cheias registradas no princípio deste ano. Nós temos que valorizar o esforço do nosso governo, porque há pessoas que por vezes pegam terrenos e vendem. Isso não é bom, porque as cheias sempre teremos. Continuamos a trazer-lhe este seu nosso programa, Desastres Naturais. Camila Rivero, coordenadora de atividades de projetos da OIM em Gaza, fala a seguir dos serviços de proteção que as mulheres e crianças podem receber durante a fase de recuperação pós-CHES. O meu nome é Camila Rivero, eu sou a coordenadora de atividades e projetos de OIM aqui em Gaza. Ceci, nós gostaríamos de saber mais ou menos quais são os serviços de proteção que as mulheres e as crianças podem receber durante a fase de recuperação pós-CHES. Nós aqui em Gaza, particularmente em Mariangobi, estamos num processo de construção de um posto policial que inclui também um gabinete de atendimento à mulher e criança vítima de violência doméstica. Esse gabinete vai ter uma casa segura, uma casa transicional para aquelas famílias que precisam de um apoio imediato, além de uma emergência, não? Estamos a falar de mulheres que têm que fugir da sua casa por causa de violência doméstica. E temos tido também, temos visto que geralmente quando há cheias, as crianças e as mulheres são casos, acabam sendo vulneráveis. Também temos encontrado pessoas idosas, pessoas com HIV, assim. Essas pessoas, que apoios? Existe um apoio específico para essas pessoas? Sim, nesse momento nós estamos trabalhando diretamente com a polícia de Moçambique. Na semana antepassada tivemos um treinamento com os agentes de PIC e os agentes do gabinete de atendimento para a mulher e criança vítima de violência doméstica aqui em Gaza. Trabalhamos muito, muito com o comandante Machava e no momento já temos treinado, acho que foram 25 agentes, 45 agentes aqui em Gaza. E, então, esses agentes já estão treinados para diretamente trabalhar com as famílias e as vítimas mais vulneráveis. E para caso das pessoas que, tendo em conta que as pessoas viviam na zona baixa e perderam seus haveres todos, então para reiniciar uma nova vida, tendo em conta que o OIM tem experiência dos outros sítios, que conselhos tem para essas pessoas? O conselho mais prático que nós podemos dar é a força da vontade. Nós sabemos que é difícil começar mais uma vez a desenvolver as suas casas. Temos conhecimento que é difícil, mas essa força de vontade é essencial naquilo que é a reconstrução das suas vidas, particularmente aquelas famílias que decidiram mudar para aquelas zonas altas, como Mariangobi. Ficar nas zonas altas, ou pelo menos desenvolver os seus talões, é essencial para o futuro. Nós sabemos que, lamentavelmente, as cheias vão continuar, vão voltar. E aquelas famílias que desenvolvem ou que poderiam desenvolver os seus talões vão ter já um lugar seguro a onde acudir quando as cheias voltam, né? Mas para a casa da realidade de caso de Moçambique, em particular aqui de Gaza, em que as mulheres são domésticas e temos também idosos, que negócios mais ou menos essas pessoas podem ter, tendo em conta que eles perderam tudo? Sim, nesse momento nós não temos programas diretos de subsistência, mas na nossa experiência em outros países e em outras comunidades, temos comunidades que fazem associações. Nós recomendamos muito às famílias e particularmente às mulheres, chefes de família, formar associações agropecuárias e agrícolas. Porque enquanto as famílias e os indivíduos estão em associações, é mais fácil para o governo e as diferentes ONGs apoiar mais logo, não? Normalmente, quando ocorre qualquer calamidade natural, o aumento de risco de violência de género entre as pessoas deslocadas é maior. O chefe de imprensa no comando provincial da PRM em Gaza, Jeremias Langa, fala do papel da polícia nesta fase. A primeira coisa é que nós garantimos proteção de todos os cidadãos, mas há uma questão particular, que é da criança e mulher. Então, estes têm um tratamento especial. É por essa razão que no local, no local, tanto no local de abandono, na zona afetada, bem como no local de reassentamento, nós colocamos lá alguém do gabinete de atendimento à mulher e criança, que é para atender casos que envolvem crianças e mulheres. Porque quando há situação de emergência, situação de cheias, ciclones, situações que obrigam a deslocação, né, de pessoas de um para o outro lado, há pessoas que querem aproveitar a oportunidade para violar as mulheres, para violar os direitos das crianças, para aproveitar a ocasião, por exemplo, para casamentos prematuros, para casos de mulheres. Então, há lá uma secção, nós colocamos lá uma secção de atendimento à mulher e criança. Isto, primeiro, para uma ação educativa. Hein? A secção lá reúne-se com as mulheres, reúne-se com as crianças para falar do perigo que eles correm lá no local de reassentamento, como é que devem, no entanto, evitar a ocorrência, que eles não caiam nesses casos. Então, daí, esta secção funciona também para casos que se registram lá. Há casos em que pode haver rapto, pode haver violação de menores, violação de mulheres, subaproveitamento, enfim, da mulher que naquela altura encontra-se numa situação precária. Então, há pessoas que ainda podem querer se aproveitar desta situação para efeitos de violência. Então, então colocamos lá um posto policial, mas também com um gabinete de atendimento à mulher e criança. Mas para caso concreto de achei registrada no início do ano em curso, houve muitos casos deste sentido? E, como eu dizia, favoreceu-nos muito a instalação da polícia lá para controlar estes casos. Recordámos-nos que em Gaza tivemos problemas no Xokwe e na própria cidade de Xai-Xai, embora a cidade de Xai-Xai não teve casos assim alarmantes de cheias, mas a população foi obrigada a ter que abandonar a zona baixa para a zona alta. Portanto, lá nas zonas de assentamento estava lá a polícia a controlar e felizmente não tivemos registro de muitos casos, tanto em Xeakelan, assim como na zona de assentamento aqui em Xeixai. Tivemos um e outro caso, mas são casos isolados, que não foram assim tão gritantes. Eram casos que até se confundia que houvesse um rapto, mas as tantas pudesse ouvir que não, a criança estava perdida e foi encontrada no sítio X. Não tivemos casos de violência, de violação, dizer, de mulheres, violação sexual de mulheres, mas casos, por exemplo, de alguém que quis amatizar-se com uma mulher, e depois, quer dizer, primeiro entenderam-se, depois mais tarde não se entenderam, porque nós temos que ver aqui, há casos que nós até podemos achar de considerar de violação de mulher, é sim violação, mas há um consentimento, por exemplo, entre uma mulher com um homem, porque há um objetivo tal que a mulher pretende atingir. Então, quando no acordo, não se cumpre o acordo que houve entre os dois, é daí que a mulher corre para a esquadra e diz que não, o homem violou-me. Então, assim, temos feito uma investigação e chegamos a descobrir que, primeiro, houve consenso entre as duas partes. Então, mais tarde, quando a outra parte sentiu-se lesada, é quando corre para a esquadra para queixar em como foi violada. Mas, mesmo assim, não deixamos de tratar como um caso criminal, né? Porque quando há entendimento entre as duas partes, depois a outra parte não cumpre, nós não consideramos isso como legítimo, né? Mas tomamos medidas consideráveis que que é para as duas partes sabe, conhecer que, como é que deviam terem agido antes da ocorrência do crime. Sim, mas neste lugar, o que, por exemplo, uma mulher deve saber por forma que não seja violada? É que primeiro não pode se deixar na situação de muito vulnerável. Porque como sabemos lá, quando há situações, está lá INGC, está lá a Cruz Vermelha, está lá a polícia, está lá, estão lá organizações não governamentais para ajudar aos cidadãos. Então, a pessoa quando sofre situação de calamidade, não pode se colocar naquilo de que eu estou abandonado, não sei o que vou fazer. Então, entregar-se aos oportunistas. Então, as mulheres não devem se entregar, nem por parte de sexual, não pode se entregar só porque ela não tem nada para comer, porque não tem sítio para dormir. Então aparece alguém que diz, ah, eu tenho uma casa aí, então pode ir comigo. Não podem deixar-se levar. Devem levar toda a situação para os que estão no terreno a controlar a situação, que é o caso das instituições que me referi anteriormente. Então, não podem se deixar levar pela situação só porque há calamidades, então devem se deixar levar. Portanto, devem sempre controlar, estarem conscientes que há esta situação, mas amanhã, no dia seguinte, pode não a situação passar. E se passar, ela já estará na iminência, porque já terá casado talvez com um indivíduo que não esperava que casasse com ele, ou já terá sido violada por um indivíduo, aproveitando-se da ocasião. Então, as mulheres devem estar sempre controladas, aliás, devem se controlar elas, para que não caiam nessa malha. Para o caso concreto de bairro B de Merungabi, portanto, o bairro de novo bairro de ressentamento, quando é que será construído o posto policial? Hoje mesmo, dia 28, fez-se o lançamento da primeira pedra onde vai se construir o posto policial, que terá, para além do atendimento geral, terá o gabinete de atendimento à mulher e criança. É um projeto que é financiado por OIM, que é a Organização Internacional das Migrações. O seu comandante provincial esteve lá para fazer o lançamento e, quer dizer, na companhia da OIM, dos representantes da OIM, e a outra parceria que é o Bom Samaritano. Então, durante a cerimônia, eles prometeram que até dezembro, se não haver situação de chuvas, até dezembro o posto será entregue às autoridades policiais para o seu uso. Então, queremos que, como é um projeto já iniciado, tem o financiador, já está lá um empreiteiro a trabalhar, nós só aguardamos a entrega deste posto até dezembro. É um posto que, como eu dizia, vai ter que atender ao público no geral e, em particular, às mulheres e crianças. Estivemos assim com dois dedos de conversa com Jeremias Langa, que é o chefe de imprensa do Comando Provincial da PRM em Gaza, falando do papel da polícia no período pós-Chés. Com este apontamento de reportagem, nós também colocamos ponto final a este nosso programa de hoje, e o assunto que trouxemos hoje tem a ver com a habitação. Nos cuidados técnicos esteve a Bílio Boca, e quem produziu a produção deste programa esteve a cargo de Simão Master. A todos quantos nos acompanharam, muito obrigado pela preferência e continuação de boa escuta, restante programação desta estação emissora.